amanheceu. Só raiou e a sensação é liberdade. Moleques gritam, sejam bem-vindos à realidade. Nas ruas da cidade, sem dó nem piedade. Polícia que mais mata e somos nós que morremos milhares. Covardes, somos herança de Zumbi Palmares. Nos guetos, vielas, nos barracos, em becos ou bares. Repare, cantor de rap almejando Ferrari. Tempos modernos e quantos fetos não morrem por crack. As FARC, colombiano, aqui não existe santo. E no farol, moleque de 15 te botando em pânico. Na luta pelo corre, no corre pelo certo. Somos exemplo, orgulho negro pra uma pá de exército. Canto a rua truta, o sangue nas esquinas. O sonho do favelado em curso era advocacia. E quem diria, o eco de socorro. A voz do combatente, linha de frente a ferro e fogo. Malabares, palhaços, com fuzilos em bancos. Caixas eletrônicos, bum, sequestro relâmpago. Cê pagou pra ver a busca dos plaquê. E novamente nos plantão urgente das TV. Avisa lá que ninguém tá de brincadeira. Nos morro na trincheira, de pistola ou cartucheira. E não murmura, vagabundo chega na disciplina. A ideia tá trocada, tá no chão e é nós que tamo na fita. Avisa lá, molecote, a rua é nós que tá. E não tamo pra brincadeira nenhuma. Avisa lá, molecote, a rua é nós que tá. Nós é zica que embaça e tumultua. Estrategicamente atinge os flancos do inimigo. Realidade cruel, pode deixar que eu chego invadido. Os pipoca treme, os bunda mole gela. Quando na bola do olho no capa-capa eu mando pra reta. Independente de quebrada e facção, o certo é o certo e o errado não se cria não. De fura na mão, mostra visão, prepara a missão, convoca os irmão. Avisa lá então que o bonde tá no chão. Presta atenção e não se iluda com meu salto alto. Cabelos ao vento, que aqui sai faísca do asfalto. Aqui é zique sempre impondo respeito. Nas favelas, nos guetos, nos condomínios, nós tumultua mesmo. Os pés no peito, avisa lá, moleque bom, que quem manda nesse jogo aqui é nós e não tem discussão. Pra polícia ou verme, tá dado o recado. Nosso papo é reto e o bonde aqui também é pesado. Zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop, zop